Fala galera do Troad, começando hoje a edição número 123 para falar de Richmond. O final de semana excelente que foi, né? Tivemos uma boa corrida na sexta-feira à noite da Xfinity Series e no sábado à noite a corrida da Sprint Cup decidindo o Chase, os 16 Chasers, né, que foram para o Chase aí. A chuva não apareceu, ainda bem, foram todo final de semana aí com muito sol, o tempo limpo, então a chuva realmente não atrapalhou o final de semana. Fazia tempo que eu não via a chuva não atrapalhar, né, o final de semana da NASCAR aí. Então correu tudo bem lá. Eu vou gravar esses dois blocos agora sozinho, eu vou estar eu, né, talvez o Hélio vai estar comigo, talvez não, tenho certeza que o Hélio vai estar comigo no último bloco, no terceiro bloco. Talvez vai ser o Pedro, né? Se der tudo certo hoje à noite, ele vai gravar com a gente aqui. Então vai depender da viagem que ele tá fazendo, se ele chega antes ou não em casa para poder estar gravando com a gente. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à edição número 123, né? Quero desejar para vocês todos aí bom dia, boa tarde, boa noite ou a boa hora que vocês preferem estar ouvindo aí, seja por caminho para o trabalho, para casa ou para a faculdade. Então sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast, que já estamos na nossa quarta temporada, onde que vem a sua quinta temporada do nosso podcast Tri-Wide, né? Começou uma brincadeira lá atrás, em 2012, aí, já faz bastante tempo já, mas graças a Deus está dando tudo certo aí, seguimos com o nosso projeto aí. Temos aí algumas modificações no próprio dinamismo do podcast também, né? E queremos melhorar ainda mais para vocês e em breve, futuramente, está pensando em fazer um videocast pelo menos mensal, né? Quem sabe esse videocast aí também rende aí bons frutos para nós aí, certo, pessoal? Bons frutos não é para vocês, porque nós não ganhamos nada, nós fazemos totalmente por amor, né? Não ganhamos um real, ou aliás, até gastamos, né, nosso tempo, talvez poderíamos estar fazendo outras coisas ou estar ganhando dinheiro, mas nós gastamos nosso tempo com vocês com muito amor e dedicação, claro, né? Porque nós queremos levar o NASCAR para vocês de forma diferente, né? O nosso podcast é 100% NASCAR, não falamos de outras categorias aqui, então é voltado realmente para NASCAR. Eu de vez em quando faço as participações lá no Café com Velocidade, no Cafeteria, lá se fala sobre NASCAR, mas de forma um pouco menor, não tão grande igual aqui, né, que relatamos todas as três categorias, falamos da ARCA também, falamos da KN também, quando temos espaço aí, quando o assunto cabe a nós também falar, né? Mas assim, não podemos acompanhar também a KN todo final de semana, mas sempre aí estamos dando alguns palpites aí também nas categorias de base também, que temos boas corridas, grandes pilotos que estão chegando aí também, né? A NASCAR sempre com seu programa de desenvolvimento de piloto, né? As equipes também sempre de olho aí. E nós sabemos que o automobilismo nos Estados Unidos é tratado de outra forma, de outra maneira, que consegue sim, né, trazer o automobilismo para todo mundo, não só para uma classe econômica, né? Já foi muito melhor nos Estados Unidos, né? Já era muito mais fácil antigamente lá se correr. Hoje em dia talvez nem tanto assim, mas ainda temos times aí, né, aqueles times do fundo de casa, mesmo do fundo de quintal, correndo na KN, correndo na Wally Modifier, né, aquele pessoal que realmente trabalha durante a semana, de final de semana, né, pega aí a sua caminhonete, que eles têm aquelas caminhonetes grandes, gigantes, né, aquela F-150 lá, Bitela, tem outras também grandes pra caramba, aquelas Dodge Ram lá, coloca lá o seu trailer e vai levar o seu carro pra fazer uma corrida no final de semana naqueles ovais de terras menor. É que eu praticamente não sei se eu acompanho todas, mas boa parte delas, né? E temos aí corridas praticamente todos os finais de semana, certeza, mas às vezes temos corridas até de quarta-feira ou de sexta-feira à noite também. Para vocês terem noção de como é o automobilismo nos Estados Unidos, como é forte lá, como tem gente para assistir, como tem gente para correr, como é legal, e tem espaço na mídia, tem espaço, algumas corridas até na televisão, não são todas, né, algumas sim, algumas não, mas também temos um site que é muito forte, né, temos dois sites, aliás, que é muito forte no do Sprint Cars lá, que são as corridas, aqueles carrinhos lá que o Tony Sturt já correu, sempre corre também, vocês sempre vê o Torrent Street correndo de print card, alguma notícia ou outra ali, né? Temos os sites Voice, patrocínio muito bom, né, que cobre toda a categoria aí. Realmente é muito interessante, né, a base dos Estados Unidos, né, e não só a base, né, a base para aquele piloto que realmente quer chegar na Sprint Cup, mas também temos aqueles pilotos que adoram correr na Sprint Car, que adoram ficar ali, só realmente estar correndo os finais de semana ali, de forma segura, né, mas temos sim aqueles caras que querem chegar lá no topo, né, mas também temos caras que querem sempre ficar ali. Temos, por exemplo, na Wellen Modified Tour, né, temos vários pilotos lá que gostam de lá, não querem sair muito de lá, porque eles gostam daquela categoria, né, já se enraizaram ali e por ali fica, né, na Wellen Modified. Temos as duas, temos a Certain e a Modified Tour, né, as duas são Certain, mas vamos falar alguns nomes aqui, por exemplo, né, o Doug Kobe é um, o Donny Lia também, por lá... Ele chegou a correr na Truck Series, mas ali ficou, né? Tem o Ronnie Silk, que também é um cara também velho lá da Modified Tour. São os caras que correm lá, que andam há muitos anos lá e por ali ficam realmente porque eles gostam de estar naquela categoria melhor. Mas enfim, vamos falar um pouquinho aí da Action Series, né? Corrida que aconteceu na sexta-feira à noite. Vamos falar da NASCAR agora, né? E vamos falar da Virginia 529 College Saves 250, corrida acontecendo na sexta-feira à noite, uma corrida bem tranquila, principalmente quando o Kyle Busch assumiu liderança. Corrida antes do Kyle Busch assumir liderança até teve uma pequena movimentação ali. O Austin Dillon liderou 51 voltas, ele já partiu já para a ignorância logo na primeira volta ali, assumindo a liderança, Aliás, ele largou na pole, né? Então, mas assim, ele já assumiu a liderança e não mais perdeu, né? Não deu nem chance para o Alex Bowman, que largou em segundo. O Alex Bowman, que ficou um pouco ali, ele caiu estranhamente no comecinho da corrida já para oitava posição, sexta posição ali, né? Mas depois ele se recuperou ainda, terminou a corrida no top 5, perdão, dentro do top 10, né? O Alex Bowman. O Justin Allgaier, perdão, o Austin Dillon, né, que foi o pole aí, ele também terminou dentro do top 10 aí. O Justin Allgaier foi sim o top 5, eu vou falar dele daqui a pouco. Vitória então do Kyle Busch. Kyle Busch aí somando milhões e trilhões de vitória, chega a sua vitória de número 84 na X-Men Series. Um número impressionante do Kyle Busch. Na minha opinião, o Kyle Busch, se ele tivesse correndo full time na X-Men Series, talvez ele faria uma história muito maior do que correr na Speed Cup como ele vem correndo, né? Porque o nível do Kyle Busch na Action Series é impressionante, né? Vou aqui relembrar os anos de vitórias, né? Vou começar lá em 2007, foi o ano que ele teve 4 vitórias. 2008 foram 10 vitórias, né? Ele foi campeão em 2009 com 9 vitórias. Aquele ano lá ele disputou o título, até esse ano ainda podia disputar o título das duas categorias. O Kyle Busch tentou em 2009, né, disputar ser campeão nas duas, acabou não conseguindo na Sprint Cup, mas foi campeão na X-Men Series. O número impressionante dele foi assim, 9 vitórias, 25 top 5, 30 top 10 das 35 corridas que ele disputou, né, da X-Men Series naquele ano. Então ele ficou com o título lá em 2009. Depois, no próximo ano, foram 13 vitórias, atingindo o recorde aí de vitórias no ano da Action Series, né, com 13 vitórias. Perdão, 2010 ainda podia disputar o título da tanto da Sprint Cup como da Action Series, né? E 2011 aí com 8 vitórias. 2012, vocês lembram que ele correu com a sua equipe própria, com o seu carro 54, ele não venceu nenhuma corrida, né? E 2013, quando ele se juntou com a Joe Gibbs novamente, aí foram 12 vitórias. E 2014 foram 7, o ano passado foram 6 vitórias, e esse ano ele já teve 14 largadas e 8 vitórias, o número mais que impressionante. E o que mais impressiona também são 14 largadas, 12 top 5 e 12 top 10. Ou seja, dessas 12 corridas, todas que ele terminou aí dentro do top 10, foram todas dentro do top 5, né, porque se conta os dois aí. Atualmente são 6 poles nesse ano, e 1.558 voltas lideradas do Kyle Busch. Realmente um número impressionante aí do Buchinho, né? 84 vitórias aí, 198 top 5, 233 top 10 na Xfinity Series. Um número impressionante do Kyle Busch. Mais uma vez eu quero falar, se o Kyle Busch tivesse optado por só correr na Xfinity Series, ele seria muito mais feliz. Talvez ele escreveria seu nome na eternamente da história da categoria aí, por tantas vitórias que ele tem. Os números dele são impressionantes, top 5, top 10, pole, vitória, voltas lideradas, né, média de chegada, média de largada. Por exemplo, esse ano agora ele está com a média de largada de 2.7, uma média de chegada de 5.6. É um número impressionante do Kyle Busch. Enfim, vamos avançar um pouquinho aqui. Parabéns ao Kyle Busch, parabéns a Joe Gibbs, né? A Joe Gibbs que varreu teoricamente o final de semana, ganhou a Xfinity Series na sexta-feira com o Kyle Busch e ganhou, eu vou falar também, né, com o Denny Hamlin na Sprint Cup, né, no sábado à noite. E foi um bom final de semana para ela. A Joe Gibbs que comemorou nesse final de semana, né, os seus 25 anos de NASCAR. Lembrando, não sei se vocês perceberam, mas a equipe, né, a Joe Gibbs, tanto na Xfinity Series como na Sprint Cup, correu com os carros com os números prateados, realmente para celebrar as bodas de prata, né, da Joe Gibbs na NASCAR. Então parabéns aí a Joe Gibbs pelos seus 25 anos, né, e pelo bom trabalho em Richmond, varrendo as duas corridas, as duas corridas do final de semana aí. Avançando um pouquinho agora, eu quero falar do Erik Jones, que fez um bom trabalho, terminou na segunda posição. Quando eu vejo o Kyle Busch vencendo o Erik Jones em segundo, o Erik Jones, para mim, fez a sua tarefa, fez a sua lição de casa. É por isso que às vezes a gente até se pergunta até quando, né, o Sprint Cup ainda vai correr na Xfinity Series, porque seria talvez, teoria, né, lógico, talvez, se, né, o Kyle Busch estivesse na pista, seria mais uma vitória do Erik Jones aí, mais uma vitória para conta dele aí. O Erik Jones esse ano que já soma 5 segundos lugares, né? Então, assim, o Erik Jones tá de mais do que de parabéns, o Erik Jones aí. O Erik Jones que passou um mês de agosto muito ruim, né? Que é o mês, aquele mês que temos 3 corridas em road course e Bristol, né? E Bristol acabou batendo, ele tava perseguindo o Daniel Suárez ali a noite toda, perseguindo e não conseguia avançar. Ele acabou batendo, né? Bateu no Daniel Suárez e acabou não ficando com a vitória ali. Quem liderou infinitas voltas lá foi o Kyle Larson, que acabou também não vencendo, né? Mas o problema com o Erik Jones foi realmente quando ele levou um toque. Se eu não me engano, foi do Breno Galga ou do Justin Allgaier, não sei. Ele levou um toque lá, eu não recordo certinho, né? E acabou envolvido no acidente lá, o Erik Jones em Bristol, que fez um péssimo mês de agosto aí, né? Green foi o 12º, 6º em Indian High, foi até que relativamente bem, né? Uma pista daquelas condições de chuva, terminou em 6º. Bristol acabou batendo 33º e Elkhart Lake Road America foi apenas o 21º. Agora voltando nos ovais, Darton foi 6º e agora Richmond 2º colocado. Quem sabe ele vence a próxima corrida aí, quem sabe, né? Enfim, vamos lá, parabéns ao Erik Jones. O outro que destaque meu aqui é o Keselowski, que voltou no carro, né? Desde Bristol ele não corria nesse carro aí. Então a volta dele com o carro 22, terceira colocação, ainda sem vitórias do carro 22 no ano de 2016, não conseguiu vencer, mas o carro melhorou bastante a média dele, né, que vinha aí, né, nem conseguindo liderar voltas o carro, né, o Keselowski foi o último que conseguiu, aliás, que liderou voltas expressivas, né, o Tagliani liderou 17 voltas lá em Road America, o Ryan Blaney semana passada em Darton liderou 5 voltas apenas, mas o Keselowski não liderou nenhuma, né, mas o Keselowski aí volta a dar um pouco mais de força nesse carro aí. Quem sabe o carro 22 não desencanta no próximo final de semana. O outro destaque é o Elliott Sadler. Terminou na 4ª posição. Mais um grande resultado do Elliott Sadler. Que desde o Kentucky, anotem aí, tá, pessoal? Desde o Kentucky, né, que ele terminou na 6ª posição. Que ele foi o top 10 lá. ele não termina fora do top 10. São todas as corridas desde o Kentucky para cá dentro do top 10, né? E sem falar que ele venceu a última etapa em Darlington, quando ele desbancou o Denny Hamlin lá em Darlington, na Dama de Negro, mas eles correram durante o dia, né? O outro colocado aqui que eu quero chamar a atenção, que foi o Justin Allgaier, né? O quinto colocado que fechou no top 5. Ele sim, agora eu vou falar dele, né? Fez uma boa corrida, uma corrida bem tiro de Justin Allgaier, aquela corrida do cara quieto, mas evoluindo na hora certa, apesar da boa posição de largada, né? Ele caiu um pouco aí de produção depois do meio da corrida, caiu até fora do top 10, mas depois ele foi se recuperando aí, terminou dentro do top 5. Parabéns a Justin Allgaier, né? Justin Allgaier e Elliott Stradley, os dois ex-Cup Driver, faz bom campeonato, são dois pilotos que nós temos que ficar de olho, porque agora nessa fase do Chase, agora, né, a fase de mata-mata, talvez essas regularidades dos dois possa ser decisiva para eles, possa levar eles para Homestead, e lá em Homestead pode ser mais decisivo ainda, né, porque temos aí o Eric Jones, que é meio volátil, né? O Eric Jones, hora ele tá muito bem, hora ele tá muito mal, mas o Eric Sader e o Justin Allgaier seguem ali batidinho mesmo, né? Bem regulares os dois aí. Meu outro destaque é o Alex Bowman, que faz uma boa corrida no 88. Ele traz novamente o 88 pro top 10, né? Coisa que o Kenny Harbour não fez, o Regan Smith também não fez, né? O último top 10 do carro 88 foi com o Josh Berry lá em Iowa. Lembrando que o Josh Berry é aquele cara que o Dan Hart Jr. conheceu na internet, conheceu jogando em Iron Race, né? E acabou dando uma chance para ele, deu uma chance pro Josh Berry correr na vida real. Então aí fez o Josh Berry fazendo uma boa campeonato, mas fez uma boa corrida em Iowa, né? Lembrando que ele é piloto de corrida virtual, como nós falamos aqui. Quem sabe vocês, em uma das salas que vocês jogam aí o Iron Race, se encontrem, né, com o Dan Hart Jr., ele conceda a vocês uma vaga para correr no carro de verdade. Então, parabéns ao Alex Bowman, trazendo o carro novamente para o top 10, o carro 88. Né? Então, tomara que o Alex Bowman consiga uma boa vaga, porque esse menino é muito bom, esse menino merece destaque, esse menino está fazendo um bom trabalho, tanto na Action Series, como também faz no carro 88, no lugar do Dan Hart Jr. Sinceramente, para mim, ele faz um melhor trabalho, né? Faz um melhor, muito melhor do que o Jeff Gordon, que já é um veterano aí, aposentado aí. E o último destaque aqui para vocês aqui é o Brandon Poole, mais uma boa corrida dele, né? Terminou dentro do top 10, né? Segue um bom campeonato aí o Brandon Poole. É um cara também que nós precisamos, não vamos ficar de olho, porque ele não vai conseguir acompanhar o ritmo talvez da Juno Motorsport, da Joe Gibbs. Mas é um piloto que vem se destacando com os seus bons resultados aí. Foi terceiro em Road Americas, quinto top 5 em Darlington e agora top 10 em Richmond, na décima posição. Então parabéns a eles aí. Falar os números da corrida aqui para vocês. A corrida foi muito rápida, tá, pessoal? Cerca aí de 1h50 foi tudo resolvido, né? Tanto é que tivemos apenas duas bandeiras amarelas, três trocas de liderança apenas. Quem liderou foi apenas o Kyle Busch, o Eric Jones e o Austin Dillon, né? Tivemos aí a diferença, a margem da vitória aí foi de 6.4, é um número aí muito alto, né? Porque é uma diferença muito alta aí, mas o tamanho do desempenho foi o carro do Kyle Busch aí no final de semana. As bandeiras amarelas aconteceu na volta 50, né, que foi o Justin Marks e o 44 do JJ, ele acabaram tendo uns problemas ali na reta da frente ali, no Front Street, né? Na reta principal, que não é uma reta curva, né? E também na volta número 165 tivemos detrito na pista, depois tivemos aí na volta 172, quando veio a bandeira verde até a volta 250, 79 voltas em bandeira verde, sem parada para o café, foi diretão aí a corrida, então apenas duas bandeiras amarelas. É, muito boa a corrida, apesar de ter apenas duas bandeiras amarelas. Sentiu um pouco de falta de mais bandeiras amarelas, porque para evitar isso, tivemos apenas 11 carros dentro, né, dentro não, 11 carros apenas na volta do líder, né? Então assim, tivemos apenas um carro com uma volta atrás, né, 4 carros com 3 voltas atrás, aí depois para baixo aí, pessoal, infinitas voltas atrás aí, uma diferença muito grande. O Kyle Busch, como estava com um carro muito dominante, ele conseguiu ir embora, conseguiu vazar, como diz aqui, né, o nosso, as nossas manias de falar diferente aqui, a nossa gíria brasileira, né, vazou, o Kyle Busch foi embora e não deu chance para ninguém. Kyle Busch, parabéns ao Kyle Busch aí pela sua vitória. Nós sabemos que ele tem um carro apelão, que não é um carro normal, né, mas mesmo assim, parabéns ao Kyle Busch. Não quero falar do campeonato, mas eu só vou listar aqui, né, os envolvidos aqui, porque nós já sabemos que está aqui meio definido. O Dakota Armstrong, que fez um bom qualify, parecia que iria terminar dentro do top 10 ali, queria brigar por algo maior, né, o Dakota Armstrong, mas ele largou em nono, largou dentro do top 10, andou dentro do top 5, andou dentro do top 10 boa parte da corrida, mas apenas, terminou apenas na 16ª posição, o Dakota Armstrong, né, um resultado não muito bom aí para ele que luta, né, pelo Chase, para ele que está lutando pela última vaga no Chase aí com o Wilson. O Wilson também não foi muito bom, não terminou dentro do top 5, dentro do top 10, né? Então o trabalho aí do Wilson aí vem sim fazendo efeito aí. Qual é o trabalho dele que ele precisa fazer? Terminar à frente do Dakota Armstrong, foi o 14º, uma posição que ele sempre termina ali, o Ryan Sieg, sempre dentro do top 15, né? Essa é a média do Ryan Sieg, e o Dakota Armstrong foi top 20, então cada vez mais aí, agora a diferença entre eles é de 20 pontos, né? Eu acho que não vai ter nenhuma diferença, nenhuma mudança drástica aí nesse top 12 aí do Chase da Xfinity Series. Um outro destaque aqui, antes de terminar, antes de falar um pouquinho aqui do Chase, né, é o carro 60 da Jack Roush, né, o atual carro campeão, o carro que o Chris Busch foi campeão ano passado. O Gary Gowdy, né, que é piloto aí do Kyle Busch, fez a corrida nesse carro 60, terminou bem, foi o 13º colocado. Nós sabemos que esse carro ainda é muito bom, né, mas ele terminou aí seguidinho, né? Foi o Ryan Reed 11º, Dallin Walsh Jr. 12º e o Greg Dalby foi o 13º, então parabéns aí para ele que fez um bom trabalho no carro 60. Certo, pessoal? Campeonato aqui bem rapidinho, né? O Sadler Soares, Justin Allgaier, Ty Dillon, Brandon Gago, Eric Jones, Brandon Jones, Dallin Walsh Jr., Ryan Reed, Blake Koch e Ryan Single, esses são os 12 classificados. O Dakota Armstrong ainda luta pela última vaga, mas ele está a 20 pontos do Ryan Sieg, uma quantidade de pontos difícil de tirar para apenas uma corrida, mas tudo pode acontecer, né? Quem sabe ele vence uma corrida aí, o Dakota Armstrong, o Ryan Sieg bate na primeira volta, né? E tudo pode se mudar aí, talvez até só uma vaguinha para o Jeremy Clements, não sei, mas para mim está meio que definido aí. Vamos falar talvez um pouquinho mais desse Chase aí, né, no terceiro bloco com o Elião. Então, daqui a pouco eu volto, pessoal, com o bloco da Sprint Cup.